vareta. Transforma em vinho a água que era barreta. Modifica o futuro, ela prova que cresceu. Alcança o impossível, ela move a mão de Deus. Renova a vida, restaura a família, recupera a autoestima. Te olha, te guarda, te blinda, te protege lá de cima. Basta acreditar, basta você crer. Esse é o firme fundamento daquilo que não se vê. Fé tem que ter, fé tem que buscar. Se quer ser alguém, vê sua vida melhorar. Fé tem que ter, fé tem que buscar. Pois expectativa não tem nada pra te dar. Fé tem que ter, fé tem que buscar. Se quer ser alguém, vê sua vida melhorar. Fé tem que ter, fé tem que buscar. Pois expectativa não tem nada pra te dar. Alguns dizem ter demais, outros mostram ter de menos. Mas a verdade é que ela vai além do que quer.